que pede que sofre. Tem gente pobre ganhando da vida. Quem tem de tudo reclama de tudo, e quem não tem se contenta com nada. Reinaldo! Só dá paz e quem tem paz só pensa em dar sem receber. Estou na gandaia, dinheiro e poder. Qual é a missão, trajetória traçada, a essência divina do pleno poder? Traçada na essência divina do pleno poder. Só quem quer paz, diz. A paz que ilumina a clareia, o escuro que já se apagou. Tá na pele, no samba, no sangue do compositor. É o sorriso sincero de toda criança feliz. Eu sou da paz! Eu também. Senhoras e senhores, meu tio Reinaldo! Ferrugem! Obrigado.